Saudade. Quando eu era pequeno, certo dia, por incontida curiosidade, perguntei a um garoto se podia definir o vocábulo saudade. Eu não sei, mas parece uma agonia, um desejo sem fim que nos invade de rever algum bem que se queria. Nada mais disse em sua pouca idade. Passaram-se após isso muitos anos. Reveses, infortúnios, desenganos foram marcando minha vida triste. O que é saudade? Como sei agora? Meu coração repleto dela chora desde a tarde chuvosa em que partiste. Extinto amor. Não precisava que viesses triste, visivelmente amargurada assim, falar de toda a mágoa que sentiste, dos infortúnios de teu drama aqui. Não precisava, eu sei que te afligiste. Quanto a vida contigo foi ruim, hás de convir, porém, que preferiste vaguear por aí, longe de mim. Não falemos mais sobre o passado, que eu sinto o coração angustiado e ainda me dói a velha cicatriz. Cada qual será menos infeliz, aceitando, sem transes passionais, que o amor extinto não renasce mais. Meu cajueiro, há 3 anos tu eras a castanha do caju saboroso que eu chupara. Plantei-te, alcanças dimensão tamanha, que em meu quintal o sol mal põe a cara. Qual pai que atento os filhos acompanha e seus progressos a sorrir declara, em ti presenciei toda a façanha. Hoje uma imensa copa se escancara. Primeiro as flores. Ontem vi 2 frutos, verdes ainda, tenros, diminutos, mas vibrei tanto ao te fitar assim. Em boa terra eu pusto a semente. Permita Deus, imploro, que igualmente sua palavra frutifique em mim.